DJ Júnior Calado, de Castanhal. Tocando o que você gosta de ouvir. Billy Brasil. Com voz de sono, foi mal se te acordei. Desligue e volte a dormir, depois me ligue aqui. Se com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai. Mas prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã. Domingo de manhã. DJ Júnior Calado. É Billy Brasil. Júnior Calado. Eu nem sei nesse inverno. Qualquer coisa que não fosse com você me causaria tédio. Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar. Oh, que chato. E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe? Deus me livre. Poderia estar agora no hotel mil estrelas em Dubai. Estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã. Prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. DJ Júnior Calado, detonando em Castanhal. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração. Dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois é. Eu fiz só pra você saber. Poxa, como dói. Vamos lá, Júnior Calado. Mas entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Fica e borda com você, machuca e diz por sem querer. É difícil entender. Meu bem, que eu te avisei, meu bem. Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pense antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Não é que eu queira. Mas vou ficar com quem só pra depois te perguntar assim. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração. Dói, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não se importa, pois é. Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração. Banda Zero. DJ Júnior Calado, é sucesso total. Poxa, como dói quando a gente se dá demais. Entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Fica e borda com você, machuca e diz por sem querer. É difícil entender. Meu bem, que eu te avisei, meu bem. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pense antes de falar.

Calado do Estúdio Áudio Produções.

perdeu, e perdeu, sim. DJ Júnior Calado. Eu ia mandar um e-mail, escrever lá no Face, mas quer saber agora, eu vou mandar na lata. E vai ser nessa canção que vai tocar no rádio e na televisão e perturbar sua alma. Tá pensando que eu tô com saudade? Errou. Tá pensando que eu ando triste? Errou. Tá pensando que eu perco o sono? Mas errou feio. Por isso eu fiz essa música romântica, pra tu ouvir minha risadinha irônica. Ah, ah, ih, perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. Ah, ah, ih, perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. Ih, perdeu. Vai se arrepender no dia em que me disse adeus. Ah, ah. Ih, perdeu. Sim. Dale, Júlio Calado. Bota no 12, DJ. DJ Júnior Calado de Castanhal. Ela está de volta. Linda. LD. DJs Léo e David. Eu descobri que tenho outro amor. Tudo esse tempo só me enganou. Mas a verdade chega com o tempo, revelando fingimentos. Você não presta. Agora eu saquei porque não largo o celular, com medo que ela possa te ligar. Não adianta se explicar. Hoje eu vou te desmascarar. Você não vale nada, você não tem coração. Ela já me contou sua versão. A casa caiu, a paz acabou. Pra mim e pra ela jurou seu amor. Caminho

o primeiro refúgio de pedir um café. Se vem amargo quente, me tire do pesadelo. Desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, não acordo. No dia do seu casamento, na igreja vou entrar correndo. Esses planos, convidados, essas flores, esses bares. Essa sua mentira, não me sinto chiado. Olha pro seu tempo agora e jogue essa aliança fora. Saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não quero duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não quero duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. DJ Júnior Calado de... DJ Júnior Calado, inovação e criatividade em suas produções. Encontrar 007. DJ Júnior Calado de Castanhal. Sucesso. Eu pensei, enlouqueci meu coração. Você viver um grande amor. Não conheci o que é paixão. Banda 007. DJ Júnior Calado, o sucesso das produções de Castanhal. Eu pensei, enlouqueci meu coração. Você viver um grande amor. Não conheci o que é paixão. Castanhal. DJ Júnior Calado. DJ Júnior Calado. Billy Brasil. DJ Mano Kill. Arrasa, bebê. Olha aí, o mundo girando, a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração e de contra razão sentimento. Não se desfez recair. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo, bobo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida. Eu só sei que a vida é mais colorida. cabelense. Amigo, tenho que confessar, ela é casada. casada com outro brother seu. Se for essa que eu tô pensando, isso não vai dar certo não. Ela só vai querer teu dinheiro e vai te me entregar o tempo inteiro. Mas eu gosto dela, eu só penso nela. Detonando em Castanhal. DJ Júnior Calado. Me pareço tanto com você, olhando dá pra ver, teu rosto lembra o meu. Desde o primeiro aniversário, o primeiro passo, sempre pronto pra me defender. Eu sempre que brigou comigo, pra eu não correr perigo, um herói pronto pra me salvar. E com você eu aprendi todas as lições, eu enfrentei meus dragões. E só depois me deixou voar. Mas eu só quero lembrar que de 10 vidas 11 eu te daria. E foi vendo você que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar, antes que meu tempo acabe, pra você não se esquecer. E que se Deus me desse uma chance de viver outra vez, eu só queria se tivesse você. DJ Júnior Calado. Gênio absoluto, fazendo você dançar. DJ Ellison Produções. Me pareço tanto com você. Olhando dá pra ver, teu rosto lembra o meu. Desde o primeiro aniversário, o primeiro passo, sempre pronto pra me defender. Sempre que brigou comigo, pra eu não correr perigo, um herói pronto pra me salvar. E com você eu aprendi todas as lições, eu enfrentei os meus dragões. E só depois me deixou voar. Mas eu só quero lembrar que de 10 vidas 11 eu te daria. E foi vendo você que eu aprendi a lutar. Mas eu só quero lembrar antes que meu tempo acabe pra você se esquecer. E que se Deus me desse uma chance de viver outra vez. Mas eu só quero lembrar. DJ Júnior Calado, a melhor produção de Castanhal. Vamos lá, Júnior Calado. Estúdio Áudio Produções, onde você grava e copia CDs e DVDs. Passamos músicas para pendrive e cartão de memória. Slide de fotos com músicas. Comerciais para lojas e carro-som. Vinhetas para DJs e aparelhagens. CDs personalizados. Manutenção de computadores e instalação de programas. Na rua Adailson Rodrigues, número 90, ao lado da loja Baby Kids. DJ Júnior Calado do Estúdio Áudio Produções. Contatos: 83 30 44 39, 88 61 64 76. Estúdio Áudio Produções de Castanhal.